O Jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas é este: uspfm@sc.usp.br. Estamos no aguardo do seu e-mail para lhe atender com as suas músicas favoritas. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Ele é carteiro em nosso município, ele serve a rua Rafael Decense, onde é muito querido, muito estimado. Ao carteiro José Carlos Gomes, nosso gentil ouvinte, que nos escreve e diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Obrigado, amigo José Carlos Gomes, carteiro, para você. Estas músicas aqui, que falam ou do correio ou de cartas. Chico Alves, o rei da voz, Lucrécio Caldas, Velhas Cartas de Amor. Que coisa linda, arranjo Eduardo Patané. Isaurinha Garcia, paulistana, não poderia faltar para defender o seu maior sucesso, do Cícero Nunes, Mensagem, quando o carteiro chegou. E ainda, para ele que é carteiro, José Carlos Gomes, mais uma música que enfoca o correio ou as cartas. O rei da voz novamente, Francisco Alves, desta feita em arranjo do maestro Fonfon, do musicólogo Ari Barroso, o correio já chegou. Cartas de amor, uma história infeliz, dois que se amaram demais e o destino não quis. Velhas cartas de amor, todas são sempre iguais, desde a primeira promessa, as palavras finais. Sei que a verdade é cruel, mas quem ama não crê. Noites e noites em claro esperei por você. Velhas cartas de amor, já não tem ilusão, pois o que existe é saudade no meu Que surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lendo o envelope bonito, no seu sobrescrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei, para não sofrer mais. De tristeza, quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei, para não sofrer mais. Cartinha de você, todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. O correio já chegou, nenhuma cartinha de você, todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. Longe dos olhos, longe do coração, é o ditado mais certeiro deste mundo de ilusão. Amor, como é triste a minha sorte, só espero agora a morte, é tudo que me resta pra consolação. O correio já chegou, nenhuma cartinha de você, todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. A minha mágoa vem da confiança que você depositava, minha única esperança. Amor, já que tudo está perdido, só lhe faço este pedido: apaga-me de todo de sua lembrança. Mesma coisa, e eu saber por quê. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Dona Vera de Ponte do Vigo conosco nesta manhã. Quando visitamos o lar dos do Vigo, deparamos com a esposa do Tinim, que é Dona Vera de Ponte, em seu reduto profissional, que é elaborando preciosos pratos da culinária nacional e internacional, onde ela é expert. A esposa do Tinim, Dona Vera, enquanto trabalha aos domingos para atender a sua fina e exigente clientela, fica atenta ao seu rádio ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. A Dona Vera de Ponte do Vigo, pela audiência com os seus, os nossos sinceros agradecimentos, e vamos rodar para ela Santa Terezinha, com o saudoso Gilberto Alves, em arranjo e composição, Antenógenes Silva. Antenógenes Silva, agora com seu acordeão e seus músicos, executa Dua Silva, Saudade de Ouro Preto. Tudo isto para Dona Vera de Ponte Tinim. Ela que é esposa do nosso querido Tinim. A Dona Vera conosco nesta audição. A Dona Vera de Ponte Tinim vai ouvir ainda, com Alcide Gerardi, do Miguel Lima, esta composição que enaltece uma pessoa feminina, Sueli. Irmãs virtuosas, toda manhã Terezinha vinha colher belas rosas, ia na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas depunha no altar consagrada ao divino menino Jesus. Terezinha, então, ergueu no coração o altar, florido pela prece, tão sincera, ardente, prece, fervorosa, como a linda rosa, da santinha ao olhar, não mais se desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Santa das rosas, meiga infantil, da proteção, meu Brasil, Rosa Senhora, Virgem Maria, dias de paz e alegria, honra e glória, o esplendor da vitória. Thank you. ti. És linda e fascinante, murmuro a todo instante teu nome encantador. Sueli, és a simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. Sueli, és linda e fascinante, murmuro a todo instante teu nome encantador. Sueli, és a simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. Sueli, palavra pequenina, perfume que alucina, mulher fascinação. Sueli, divina fantasia que enche de alegria meu terno coração. Murmuro a todo instante teu nome encantador. Sueli, és a simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está conosco há 12 anos consecutivamente, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, nosso intervalo e na volta, conjunto vocal 4 Ases e 1 Coringa, Jackson do Pandeiro e Ercílio de Araújo Filho e Zezinho Santilli.